A sura da incontestável. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. A incontestável. Que é a incontestável? E o que te faz inteirar-te do que é a incontestável? O povo de Tamud e de Ad desmentiram o estrondo. Então, quanto ao povo de Tamud, foram aniquilados pelo grito transgressor. E quanto ao povo de Ad, foram aniquilados por estridente, desmesurado vento glacial. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Alá submeteu-o contra eles durante 7 noites e 8 dias sequentes. Então, podias ver neles as pessoas prostradas como ocos troncos de tamareiras. فهل ترى لهم من باقية؟ Então, tu vês deles algum remanescente? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. E Faraó e os que foram antes dele, os habitantes das cidades tombadas, chegaram com o nefando erro. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. E desobedeceram ao mensageiro de seu Senhor. Então, ele os apanhou violentamente. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Por certo, quando as águas transbordaram, carregamos-vos na corrente nau. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Para fazermos dela lembrança para vós e para atentarem ouvidos atentos. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Então, quando se soprar na trombeta um só sopro. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. E forem carregadas a terra e as montanhas, e forem pulverizados de um só golpe. فيومئذ وقعت الواقعة. Então, nesse dia, sobrevirá o acontecimento, o dia do juízo. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. E o céu fender-se-á e será frágil nesse dia. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. E os anjos estarão em seus confins, enquanto 8 carregarão o trono de teu Senhor acima deles nesse dia. Nesse dia sereis expostos, nenhum segredo vosso se ocultará. Então, quanto àquele a quem for concedido seu livro, em sua destra dirá: vinde, lede meu livro. Por certo, já pensara deparar minha conta. Então, ele estará em agradável vida, em jardim bem alto. Seus frutos estarão à mão. Dir-se-lhes-á: comei e bebei com deleite pelo que adiantastes nos dias passados. E quanto àquele a quem for concedido seu livro, em sua cestra dirá: quem dera não me houvesse sido concedido meu livro. E me não inteirasse de minha conta. Quem dera fosse ela o decisivo fim. De nada me valeram minhas riquezas. Foi-se minha autoridade para longe de mim. Dir-se-á: apanhai-o e agrilhoai-o. Em seguida, fazei-o entrar no inferno. Em seguida, prendei-o então em corrente de 70 côvados. Por certo, ele não cria no magnífico Alá. E não incitava ninguém a alimentar o necessitado. Então hoje ele não terá aqui íntimo algum. Nem alimento algum, exceto ghislin. Não o comerão senão os errados. Então, juro pelo que enxergais. E pelo que não enxergais. Por certo, este é um dito de nobre mensageiro. E não um dito de poeta: quão pouco credes. Nem um dito de adivinho: quão pouco meditais. É revelação do Senhor dos mundos. E se ele nos atribuísse certos ditos, apanhá-lo íamos pela destra. Em seguida, cortar-lhe íamos a aorta. Então, nenhum de vós seria barreira contra a sua punição. E por certo, ele é lembrança para os piedosos. E por certo, sabemos que entre vós há desmentidores. E por certo, ele é motivo de aflição para os renegadores da fé. E por certo, ele é a verdade certa. Então glorifica o nome de teu magnífico Senhor.